Eu ouvi a voz do céu, a palavra que traz luz. O orgulho é como um sonho que ao amanhecer se reduz. O júbilo dos ímpios é breve, como sombra que se vai. E a alegria dos hipócritas, um instante que não traz paz. Oh Senhor, em Ti confiarei, nas promessas que não falharão. Do ímpio é vaidade, mas em Ti eu vou descansar. Teu amor é minha verdade, em Teus braços quero estar. O olhar que já não vê, o lugar que já passou, os bens que o homem acumula, nada levará ao Senhor. Embora o mal possa parecer doce, é veneno em seu interior. A justiça do nosso Deus é o abrigo do verdadeiro amor. Descansar.